Iniciando teste de som pancadão. 5, 4, 3, 2, 1. Primeiros graves. 80 Hz. 70. 60. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. Agora, os médios. Testando o estéreo. 100. Centro esquerdo, centro direito, direito, chegou a hora de fazer o subtremer. A partir de agora. Ah, agora é o pancadão. Espera, espera. Toca novamente, porém com mais pancada. Qualidade Fabrício César. É pancadão com qualidade.